Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Um Projeto X um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer, mas considerando o mundo em que a gente está vivendo, é um podcast muito importante. Eu, pessoalmente, estou muito feliz de estar gravando ele, apesar da ideia não ter sido minha. Mas eu acho que a gente vai ter a chance de fazer uma coisa muito legal aqui. Hoje nós vamos falar sobre evolução. Um conceito que não deveria ser tão polêmico quanto é, mas as pessoas adoram criar polêmica em cima de tudo. Vide os famigerados mamilos que vocês devem se lembrar de memes de anos atrás. Mas a gente vai tentar trazer nesse podcast um pouquinho de informação, um pouquinho de ciência, um pouquinho de filosofia. Falar um pouquinho do mundo. Science, bitch! Eu sou a Dri, e a minha maior frustração na faculdade foi descobrir que a evolução não funciona do jeito que funciona em Pokémon. Eu sou a Ana, e eu queria que as pessoas colocassem na cabeça que evolução não quer dizer que macaco vira gente. Amém, obrigado, thank you very much. Pode ser que macaco não vire a gente, mas que tem um monte de gente virando anta. Isso tem, cara, tem uma galera que, tipo, se cair de joelho começa a pastar, porque tá foda. Pobres antas. As antas não merecem, beijo pras antas. Tá exponencial o problema. Aqui é o Seiji, e como todo podcast de ciência, eu já falo aqui pra galera. Perdão, galera, se a gente falar alguma groselha. Ah, sim, sim. Ah, não, perdão nada, tem duas biólogas aqui, vai. A culpa não vai ser minha dessa vez. Dessa vez, se a gente falar alguma abobrinha, vai ficar muito feio pra nós. Então, Ana, vamos representar aqui, porque, né? Sim. Né, não rola. Vou dar uma melhor. Aqui quem fala é o Jim, e não é evolução, é a teoria do mais apto. Ah, então, né, querido? Bem, Darwin queria se chamar assim, até onde eu sei. É. Vamos ter chance de falar sobre isso, até porque isso ganhou muitos nomes ao longo da história, e a gente vai ter a chance de falar um pouquinho sobre a história dessas teorias ao longo dessa gravação. From so simple a beginning, endless forms most beautiful and most wonderful have been and are being evolved. Antes de a gente começar, de fato, a falar sobre evolução, a gente vai falar de uma coisa que acho que todos nós, mesmo estando em áreas diferentes, temos uma certa propriedade pra falar. Só que eu tenho a pessoa que vai explicar isso melhor, e não vai ser nem eu e nem a Ana. Vai ser o Seiji. Sobrou isso pra nós mim. Vamos falar sobre... Ai, caramba. Jogou a bomba. Olha, querido, você... O cara do doutorado aqui é você. Então, você sabe disso aqui melhor do que nós. A gente vai começar falando um pouco sobre método científico. O Jim propôs essa ideia. Por que, Jim, você acha que é legal a gente falar sobre método científico? Explique-se. É bem simples. Eu me lembro, na minha época de pequetucho, que eu tive uma aula de método científico lá no Fundamental, só que eu só vim descobrir muitos anos depois que essa aula de método científico, até pela idade, ela é muito rasa e depois não se adentra muito. E quando eu realmente fui pegar e pesquisar como funciona o método científico, porque eu sou um grande curioso, né? Eu descobri o quão fechadinho e quão bem ele funciona. E tem uma coisa que me incomoda muito, muito mesmo. É que, por exemplo, sabe essas pessoas que falam assim, ah não, a gente vai fazer aqui o tratamento de cristal, tratamento de não sei o quê. Uma coisa que eu sempre reparo nessas pessoas é o que falta pra elas, muitas vezes as pessoas são inteligentes, mas o que falta pra elas é o conhecimento de como funciona e por que funciona o método científico, qual é a razão dele existir, entendeu? Pra gente entender ciência, precisa da gente entender como ela se constrói, né? Exatamente. Então, inclusive eu acho que muitas coisas dessas pseudociências que estão surgindo hoje em dia, eu pessoalmente acho que é realmente ignorância de como é o método científico. Eu acho que, além disso, as pessoas estão deixando de valorizar o método científico, e é por isso que essas tais pseudociências estão, digamos assim, ressurgindo das cinzas. Mesmo que o método científico seja uma coisa basicamente, quase como um todo, inerente de qualquer tipo de pesquisa que você vai fazer. É uma coisa que meio que surge se você quiser fazer a pesquisa do jeito que ela deve ser feita. Que não se vê isso nas pseudociências, né? Não, você não vê isso. E, por exemplo, e querendo ou não, a grande maior parte da população, e eu me incluo nisso, não são cientistas. Não cursaram coisas em relação às ciências. Isso é quando fez uma faculdade, né? tem muita gente que não fez faculdade. E aí eu acho que até por isso as pessoas acabam caindo nessas pseudociências, com argumentos que, mano, se você for analisar, não faz muito sentido. Sim, muitas pessoas elas vão contra o método científico porque, na cabeça delas, o método científico nega um monte de coisa que elas acreditam, quando não. O método científico é, na verdade, uma maneira de você conseguir fazer qualquer coisa que você queira executar de maneira que ela possa ser contestada, comprovada novamente e repetida. Isso que é a principal coisa no método científico. É, e o método científico ele tem até alguns passos, cara, que são muito mais simples para você pensar. E as pessoas ainda se negam a usar o método científico. Porque é assim, se você tem uma ideia, uma teoria, algum pensamento, e você usa o método científico, ele vai ser aceito, principalmente na parte da área científica. Se você não usar nada disso, vai ser obviamente contestado, não tem jeito. Por exemplo, a astrologia. A astrologia não tem nada de científico. Não tem. Então ele é muito ignorado, contestado, para quem aceita a ciência de verdade, né? Isso é bem conversa de aquariano, né, não? Eu sou aquariano, peraí. Tá vendo? Pô. Tá provado, aquariano é tudo certo. Provou, não é? É que principalmente essas coisas não têm comprovação. Você diz aquilo e não tem como a pessoa repetir alguma coisa que você fez pra conseguir dizer se aquilo é aquilo mesmo ou não. O que você diz fora do método científico não tem como ter contestação. O método científico... Vira dogma. Tá aí, principalmente para você poder falar, será que é isso mesmo? E aí você poder destrinchar, você não tem como contestar o cara que fez o horóscopo do mês. Não tem como você contestar, não tem um método que determina como vai ser o horóscopo do mês. Cada horóscopo é de jeito. É a diferença do dogma, porque é testado, né? Que assim, que até uma das coisas que me assusta muito nas pseudociências, eu sou a idiota dos signos de vez em quando, só porque eu acho engraçado. Eu já falei isso pra vocês em outros casts, eu acho astrologia hilário, especialmente porque eu gosto de falar mal de aquariano, porque todos os aquarianos que eu conheço são chatos. Isso é bem típico de Capricórnio, viu? Mas é! Todo capricorniano é escroto também. Mas não vem ao caso. Mas o que me preocupa é justamente coisas que não tem como você comprovar ou contestar e que são aceitas como dogma. Eu não vou abrir essa caixa de Pandora ainda, que as pessoas que estão escutando podem estar pensando onde eu tô querendo chegar, não vou chegar nesse ponto ainda. Mas quando você não tem como provar ou contestar alguma coisa, é muito perigoso você aceitar essa coisa como verdade absoluta. Porque ela te abre portas para você não questionar muitos princípios que podem ser, inclusive, muito prejudiciais. Quando a gente está falando de método científico, a gente está falando de coisas que são contestadas. Dentro do método científico é importante ter contestação, que em coisas que são dogmáticas não existe. Você não tem como contestar o horóscopo, mas você tem como contestar uma determinada classificação de um ser vivo. Tanto é que na biologia isso acontece todo bastante dia. É uma briga. A Ana, inclusive, vai poder confirmar isso pra mim, porque ela tá mais próxima disso hoje em dia do que eu. Taxonomia, que é justamente a ciência da classificação, é uma briga de foice, porque cada nova evidência que surge com novas técnicas, com novas análises, vai sugerir uma classificação X ou Y. Isso, em biologia, é muito importante, você classificar e você organizar e você colocar as coisas nas suas determinadas caixinhas. Sim, é importante e, às vezes, não só os novos métodos, como, às vezes, os métodos antigos aliados aos novos métodos contestam uma coisa. Exato. Ou abrem uma nova ideia. Por exemplo, você tinha uma classificação pela morfologia. Aí muda a classificação pela genética. Aí vem outra pessoa e fala, pera, gente, tem coisa na morfologia que a gente tem que levar, que é o formato das características, né? Dos caracteres do bicho ou da planta. E fala, pera, gente, isso aqui também é importante. Aí revê uma junta com o que foi visto anteriormente pela morfologia, com o que foi visto da genética, com epigenética. E aí chega numa classificação nova, mas essa classificação nova joga aquele ser vivo numa classificação que ninguém esperava antes, e aí toda a filogenia vira uma bagunça, tem que arrumar de novo e bora fazer outros testes, ver quem tá certo e quem tá errado. É isso que é legal, é isso que é legal, porque justamente por isso, por ser constantemente questionada, por ser constantemente contestada, por ter evidências, essa palavra é importante pra essa gravação, evidências. Eu vou colocar a música pra tocar nessa hora, inclusive. Ah, Chitãozinho Chororó. Justamente você ter evidências, você ter traços novos e novas informações, as pessoas têm essa ideia errônea de que por uma coisa não ser, ela se transformar constantemente, ela é menos sólida, ela é menos confiável, quando na verdade é o oposto. É justamente por ela se transformar e se questionar constantemente e se contestar, que você chega cada vez mais perto de uma verdade. Na verdade, o legal da ciência, o legal da ciência específico, é que ela não tem problema em admitir que ela estava errada. Exato. Sim, entendeu? Tem muita gente que acha que a ciência é um absolutismo. Tipo, é isso, ponto. Não, a ciência é justamente isso o contrário. Isso é dogma. E é aí que tá o problema. É o dogma que você não questiona. A ciência é justamente o contrário. É todo mundo questionando. Não, é isso. Não, não é isso. Será que é? Não, é isso mesmo. A ciência se molda a partir do conflito das evidências que cada cientista conseguiu coletar. E o importante disso é uma das características do método científico é a repetibilidade, a capacidade de você repetir um certo experimento. Você vê um experimento e você diz, será que é isso mesmo? Quero refazer esse experimento. Então, todas as características do experimento ou do que você quer postular tem que ser, você tem que ter a capacidade de replicar aquilo de alguma maneira. Justamente por ter a contestação daquilo que já foi feito ou de algo que ainda vai ser feito, dependendo do método que você usou. Aqui é curioso a gente falar que nessa gravação nós temos duas pessoas do campo de exatas, principalmente, o Sage e o Jim. Na verdade, eu sou do campo de design, que é dos dois. Porque Dois. O Jim tá numa posição privilegiada porque ele tá numa área de interface. Então, assim, ele tem influências das duas áreas. Isso é bem legal. Duas pessoas das áreas de biológicas, no caso eu e a Ana, e uma pessoa da área de humanas, eu. E eu acho que todos vocês vão concordar que o mais legal desse método é que ele é aplicável em todas as áreas do conhecimento humano. Todas, com as suas particularidades, com as suas transformações para dentro de cada área, mas quando você tá falando de produzir conhecimento, você não tá falando só de ciência, de hard science, você não tá falando só de biologia, de física, de química, você tá falando da sociologia, você tá falando do design, da antropologia, você tá falando da medicina, você tá falando da toxicologia, então você tá falando de áreas muito amplas, porque o conhecimento humano é muito amplo. Né? Uhum. Então, eu acho que agora seria legal vocês, eu tinha falado do Sage, mas eu acho que o Sage e o Jim vão trazer isso pra gente, falar um pouquinho sobre quais são essas etapas que a gente jogou e tudo mais, e falar um pouquinho de onde elas vêm também. Assim, bom, quando você fala de método científico, como eu já disse, ele tem algumas regras a serem seguidas, né? São bem simples, são bem comuns, a aplicação dela talvez demore mais, mas os conceitos estão bem definidos, né? Primeiro, você observa alguma coisa, você contesta essa situação, você se questiona. Ué, eu estou observando alguma coisa, por exemplo, na natureza. E você olha assim, ué, que estranho, por que está acontecendo isso? Você reflete, isso vale então para todas as áreas do conhecimento humano. As biológicas, as exatas, as humanas, qualquer tipo de questionamento que você faz, filosófico, científico, sei lá, qualquer área. Esse é um primeiro passo, então. Pra facilitar. Por que este caralho está acontecendo? Pra facilitar, vamos pegar aqui, vamos fazer um exemplo, tá? Um exemplo genérico de teoria. Vamos pegar então a teoria da gravidade, certo? Sim. Teoria da gravidade, primeira coisa. Uhum. Você tem que pensar o porquê. Tá, por que que as coisas caem? Por que que eu tô preso no chão? Por que que aqui é em cima, aqui é embaixo? Por quê? Esse é o primeiro passo de todos. Você vai identificar o problema. E o problema, no caso, é eu não sei por quê. Então, e você faz a pergunta. O que que é isso? O que está acontecendo? E aí vai o segundo passo, né? Que é você fazer uma hipótese. Então, deve estar acontecendo por causa disso. É a pergunta. É o principal motivo do estudo. É, está fazendo isso porque deve ser por causa disso. Então, vamos estudar isso. No caso do exemplo seria, por que que está caindo? Porque deve ter uma coisa chamada gravidade. Ah, então vamos pegar dados sobre isso. Então, teoricamente, o que você vai fazer? Vai começar a fazer pequenos experimentozinhos, por exemplo, você vai pegar uma caneta, vai soltar, vai medir a velocidade que ela caiu, aí você vai para um lugar mais alto, vai soltar, vai ver se ela acelera, se ela não acelera, quando ela para de acelerar, porque tudo isso tá fazendo o quê? Para compor. E o detalhe é que é o seguinte, na prática, qualquer um pode pegar e repetir o experimento que eu tô fazendo. Qualquer um pode pegar uma caneta e soltar, medir a velocidade, ir para um lugar mais alto, fazer a mesma coisa. Uhum. E aí vem esse o próximo passo, que é você tentar reproduzir, utilizando dados, né, da sua hipótese que você fez, você vai tentar reproduzir esse experimento, esse questionamento que você vai fazer. De várias áreas, né? Então, a área biológica, você faz alguns experimentos em laboratório, análise com alguns seres, algumas coletas, a parte de exatas, você faz cálculos matemáticos, experimentos, a parte de humanas, você faz reflexões, levantamentos também, tudo pra tentar... Você consulta pessoas que estudaram antes de você. Isso. Isso é muito importante, que é a revisão dos pares. E até é por isso que é importante os dados serem registrados, as hipóteses serem colocadas, certo? Porque uma parte importante do método científico é você ver o que as pessoas antes de você fizeram. Também você preparar aquilo que você está estudando para que as pessoas depois de você possam consultar o seu trabalho. Isso. Sim. Certo? Mas você faz tudo isso para tentar validar a sua hipótese. Então, é assim que, isso que é o importante no método científico também. Você tem a hipótese, você precisa validar ele num ambiente controlado. E tudo isso, ele tem que ser muito bem documentado, como você fez, por que você fez, o resultado que você teve. Isso, e reproduzido de formas aleatórias, né, com dados aleatórios. E ele vai ter que gerar um resultado. E isso gera o último passo, que é a conclusão. A conclusão pode ser a sua hipótese deu certo... ou não, a sua hipótese não deu certo. Aí você vai a um novo passo. Se a hipótese não deu certo, qual é o passo certo? Qual é a hipótese correta? E você faz um novo questionamento. Então é por aí que vai o método científico, né? Como eu já disse, são resultados bem definidos. Você tem a ideia, você documenta isso direitinho e você lança isso em artigos, monografias, teses, etc. E isso espalha para toda a comunidade científica. E essa é a parte mais importante, na minha opinião, que é você espalhar esse conhecimento pela comunidade científica. Por quê? Porque, vamos falando a verdade, filho da puta tem em todo lugar, sem exceção. Ponto. Não importa onde você esteja, vai ter um no filho da puta. No meio científico, então, você não faz ideia de quanto que tem. A briga de ego, então, muito, você não esquece. Eu tenho certeza que na cabeça da Ana já pularam uns 10 nomes lá do IB, né? Não? Provavelmente os mesmos que eu. Com certeza, de algum desses filhos da puta, vai ter um cara que vai falar assim, bem, eu preciso provar tal coisa. Então eu vou forjar alguns resultados. Isso, inclusive, aconteceu na Unicamp recentemente. Teve professores, acho que foi da Faculdade de Engenharia Química. Aí, sim. Ih, caramba. Não, que assim, que forjaram teses de doutorado, forjaram dados, foi assim, foi uma coisa feia mesmo, chegou nas notícias. Que triste. Só que o cara, por alguma razão, tá lá de volta, porque infelizmente Brasil. A universidade é menos científica e mais política do que deveria ser. Mas esse ponto, assim, essas politicagens de vamos deixar esse cara aqui e fazer de conta que não aconteceu nada. Sim. Isso é um grande problema da ciência no mundo, no geral. No Brasil isso é um problema, mas isso é um problema em todos os lugares do mundo, sabe? Sim, não duvido. É a questão dos filhos da puta que o Jim tava falando. Sim, mas aí que tá. Mas o lance é, você vai ter esse filho da puta, ele vai forjar dados, mas ele vai ter que publicar, senão ele não vai virar relevante. E quando ele publicar, cedo ou tarde, alguém que entende do assunto, ou alguém que esteja curioso, vai tentar reproduzir o experimento dele e vai ver que os dados não batem. E vai ser refutado. Isso é uma das coisas mais importantes no método científico. Por quê? Porque você tem uma comunidade que vai estar de olho, porque não tem uma única pessoa estudando um assunto, tem várias pessoas estudando esse assunto. E uma acaba sendo como controle da outra, né? E é isso que eu acho que a comunidade científica, existir uma comunidade científica é tão importante, uma comunidade que revise a si mesma e revise os seus trabalhos. Assim, no mundo ideal, é isso que acontece, né? As informações estão sob constante revisão, constante escrutínio. E é isso que justamente torna essa contradição que pode parecer de... muda com tanta frequência, mas ao mesmo tempo é tão confiável, por assim dizer. É justamente porque tá tendo essa revisão constante por pares, certo? A revisão dos pares é importante. E é uma coisa que eu falava pros meus alunos em relação a isso de publicar. Que conhecimento só vira ciência quando você divulga. Sim. Conhecimento, você pode ter descoberto a cura do câncer. Se você não divulgar, foda-se. Isso não vai mudar nada no mundo. A partir do momento em que você divulga, você submete justamente ao crivo dos pares. E esse estudo ganha espaço, aí você pode falar que você faz ciência. Antes disso, é só uma coisa da hora que você descobriu que vai morrer com você, que não muda nada. Uhum. O que muda é você divulgar, é a disseminação. E por isso que coisas como a imprensa científica, o jornalismo científico são tão importantes. E é por isso que eu fico puta de verdade quando eu vejo grandes canais de grande aceitação espalhando mentiras. Essas teorias furadas alcançam tantas pessoas porque elas disseminam muito rápido. Então, obviamente, a pseudociência chega antes da ciência nas pessoas. E porque a pessoa não questiona o que está sendo mostrado também. Não questiona. É informação de consumo rápido. Não é nem questionar. Isso é um fenômeno que acontece muito, especialmente no tempo de hoje em dia que você tem tanta informação, que as pessoas elas aceitam coisas de viés de confirmação. Por quê? Porque ela vai olhar e vai olhar aquela ideia, aquilo bate com o que eu penso do que eu acho. Então, com certeza, automaticamente está correto. Nem sempre é verdade. Exatamente. Entendeu? Inclusive, tem pessoas que são, por falta de palavra melhor, que são canalhas, que se aproveitam disso pra espalhar alguma coisa. É a melhor palavra. Não é por falta de melhor palavra, porque é a melhor palavra. Porque as pessoas fazem isso de má fé. Má fé. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui. Isso me incomoda demais. Um exemplo de um viés de confirmação recente, que ele é até bem curioso e que provavelmente eu caí antes de pesquisar. Você lembra da história do Trump com os peixes? Lembro. Vocês viram essa história que o pessoal tava espalhando que o Trump era um boçal? O Trump é um boçal, mas não por causa disso. Uhum. Você falou disso no cast de Viagem no Tempo, não falou? Eu não lembro. Ele é um orangotango. Aí é outra coisa. Ele é um boçal por outros motivos. Mas que ele era um boçal porque ele não sabia nem alimentar o peixe, porque em vez dele jogar de bonitinho, ele jogou tudo de uma vez. É, eu vi a foto. E tava metendo pau. É, eu vi. Só que se você fosse realmente pesquisar sobre isso, você ia ver que o cara que tava com ele jogou a comida antes toda. O Trump só acompanhou. Só que o que acontece? As pessoas não vão compartilhar não vão a coisa do... Não vão atrás, por quê? Porque confirma o que eles já acham previamente. Sim. E isso é muito preocupante. É um assunto que a gente vai ter mais chances de discutir um pouco mais tarde nesse cast, mas eu, como professora, eu posso não estar atuando mais, mas eu me considero professora ainda, eu ficava muito preocupada quando os meus alunos traziam questionamentos de coisas que eles viam na mídia, que eles viam no Facebook, que eles viam no WhatsApp, que eles viam na TV, que eram absurdas, que não tinham o menor embasamento, mas que eles pegavam de e-mails que eles consumiam e que eles aceitavam aquilo como verdade. Então, assim, o nosso trabalho de desconstruir essas bobagens que eles aprendiam era 4 vezes maior, 5 vezes maior. A nossa obrigação é trazer o que é considerado correto cientificamente. É a nossa obrigação trazer informação sólida, informação comprovada. Uhum. Só que a gente não... O nosso alcance é muito pequeno perto desses. Então, as mídias são sim um fator de disseminação de pseudociência. E o impacto e também eu, da mídia. Eu, como professora, fico... O problema, exato! O problema é que a maioria das pessoas vai dar mais valor para um post do Twitter do que para o que 10 cientistas vão falar na cara dela. Sim. Tá lá a galera que acha a vacina causa autismo, o aquecimento global não existe, a terra plana e o caralho. É parte daí. Esse da terra plana eu acho que é... Eu acho tão absurdo. Não, esse da terra plana é assim, a prova que a gente falhou como espécie, como sociedade. Na moral, não entra na minha cabeça, o negócio que é tão senso comum. Né? Enfim, vou guardar isso pra depois, porque a gente tem algumas outras coisas pra trazer antes, mas só quero deixar aqui que eu, como educadora, me preocupo, porque isso realmente tá fazendo o meu trabalho muito mais difícil. Especialmente por ser uma professora de biologia, que as pessoas tratam... É a mais controversa da ciência, se você for pensar em contexto de escola. Não vai ter treta na aula de física, não vai ter treta na aula de química. O arranca-rabo vai ser na sala de biologia, sempre. Olha que tem algumas tretas sempre. Também, vai deixar pra... Não, sempre tem, mas assim, por alguma razão é na aula de biologia que o pessoal vem com as coisas mais absurdas e mais escabrosas. Vamos falar um pouquinho mais aqui alguns elementos do método científico, né? Porque, obviamente, você vai mudar dependendo do seu material de estudo como você vai conseguir as informações. Por exemplo, na evolução, que é o tema desse cast, no caso, você não tem como ver e seguir uma linha de evolução porque isso demora milhares e milhares de anos para acontecer efetivamente. E daí você depende do registro fóssil e também da questão da filogenia dos seres vivos para conseguir ter alguma ideia de como foi, né? Como é. Sim. é o processo. Você tá basicamente olhando pro passado para entender como que os caracteres foram se alterando, como que a gente chegou no que a gente tem hoje. A gente tem que olhar pro passado para ver o que a gente tem hoje. A única maneira é através da questão dos fósseis e até a genética, que algumas pessoas conseguem milagre de extrair o DNA a partir dos fósseis e tudo mais. Sim, mas então, é diferente, por exemplo, se você fosse testar, como eu falei antes, o método sobre a gravidade, você ia fazer realmente experimentos, tal. Nesse você não tem como fazer experimentos, que torna as coisas um pouco mais complicadas, imagino. Acaba sendo a raiz de algumas controvérsias, como que eu mencionei, porque as pessoas acham que por a gente chamar de teoria, significa que você pode acreditar nela ou não. Não é assim, querido. Não é assim que funciona. Na verdade, a teoria ela é o último estágio diante de uma confirmação, não é isso? Exato. Sim, sim. É o que eu aceito agora. É o modelo aceito. Isso, não quer dizer que é uma coisa que você pode escolher acreditar, é igual... Senão a gente falaria da teoria da astrologia, né? Não é assim que funciona. Mas quando você não consegue comprovar alguma coisa, você tem que encontrar coisas que vão ao redor. Comprovando partes da sua hipótese, ou questionando partes da sua hipótese, com os meios que você tem. A física, muitas vezes, é isso. Você não consegue provar que existe um determinado tipo de matéria no universo, porque você não consegue ir lá e buscar. Daria 50 anos luz e buscar. Você não consegue mostrar um pedaço de matéria negra. Você não consegue mostrar um pedaço de gravidade. Mas você tem formas, você tem cálculos. A matemática aí é muito importante. Você tem cálculos, você tem formas de chegar a conclusões que assim, elas são sólidas. Claro, sim, que você não vai lá buscar o pedaço do negócio, você não vai voltar no tempo pra ver como eram as espécies, mas você tem, sim, formas de comprovar, né? E aproveitando aqui o gancho, né? Além disso, porque assim, você tem uma outra característica que também é muito importante, que é a falseabilidade. Porque, por exemplo, você fala assim, a teoria da evolução é só uma teoria. Não é bem assim, por quê? Porque uma das coisas da teoria da evolução que eu sei é a falseabilidade dela, é que assim, toda teoria, ela vai ter alguma coisa que o cara, quando faz assim, ó, se isso aqui é correto, isso é verdade. Se isso aqui não é correto, então minha teoria não é verdade. Ela tem uma coisinha que tem como provar que ela tá errada. Mas você tem que achar e provar que você achou, né? E no caso da teoria da evolução, se eu não me engano, o negócio de falseabilidade dela, me corrijam se você estiver errado, é se você achar um organismo complexo não redutível, é uma coisa assim. É tipo assim, você achar alguma coisa complexa, que ela é complexa o suficiente, porém, você não consegue tirar absolutamente nada dela, que ela não teria nenhuma função anterior, ou que ela não serviria pra nada. Acho que é isso. Inclusive, isso é um dado muito interessante, que, por exemplo, lá nos Estados Unidos ocorreu uma treta há uns 60 anos atrás, eu acho. Eu não sei, na verdade, eu não sei exatamente quanto tempo atrás, que você tinha um cientista que ele tava brigando no tribunal contra religiosos, eu não sei exatamente qual, que eles queriam ensinar criacionismo na aula de ciências. E isso acabou indo pro tribunal. Ah, eu lembro dessa história. E um dos argumentos que o cara usou, o criacionista, ele virou e falou assim, por exemplo, olha esta ratoeira. Essa ratoeira, ela é muito complexa e não tem como você tirar ela ou fazer alguma coisa que ela vai deixar de ter função. Da mesma forma. Por quê? Porque alguém criou ela. Esse era o argumento dele. Eu lembro que no dia seguinte o cientista pegou uma ratoeira, tirou um pedacinho da ratoeira e usou como coisa pra segurar a gravata. Inclusive, uma dica pra vocês, vou até colocar o link da página do IMDB, existe um filme sobre isso que o Jim tá falando, chamado O Vento Será a Sua Herança. Eu assisti esse filme, é bom. E isso é toda teoria tem algum ponto de falsabilidade. Eu não vou saber de todas as teorias, porque eu não sou um codex humano, né? Mas se consegue achar na internet, se você der uma pesquisada, não é difícil. Inclusive, isso é uma coisa que me deixa muito errada. Você pode pesquisar qualquer coisa que você quiser hoje em dia na internet. E as pessoas não pesquisam pra contestar ou tentar descobrir se o que elas estão lendo é verdade ou não. Ou se aprofundar no assunto. Uma coisa que 30 segundos de Google resolveria na maior parte das vezes, né? É um inferno, cara. E a primeira fonte de pesquisa vai ser no Wikipedia, obviamente, né? Aqui, ó, gente, Wikipedia não é, por si, uma fonte ruim. Inclusive, eu vejo muita coisa da Wikipédia até pra fazer minhas pautas. Olha a confissão. Sim. As pessoas que escrevem os artigos, elas muitas vezes consultam várias fontes. Tem pesquisadores da Wikipédia que eu acho que são mais confiáveis do que algumas pessoas que me deram aula. Em termos de profundidade de revisão bibliográfica. Pra quem tá com medo de... Às vezes acha que alguma coisa não é verdade, vai na Wikipédia primeiro. Não tem erro. Vai ser muito... A chance de você achar uma coisa que esteja muito fora da realidade... A menos que seja trollagem, que tem bastante também. Mas também tem uma galera muito, muito ferrenha pra revisar, isso é legal. Mas a Wikipédia é uma forma muito legal de ciência e conhecimento acessível às pessoas. Então, não tenham medo de usar a Wikipédia, queridos. Ela é uma boa fonte de pesquisa, sim. Só tentem não citar ela no trabalho de doutorado de vocês, por favor. Nunca faça isso. Nunca uma dica é que é o seguinte, na Wikipédia eles citam as fontes. Pega as fontes que tá na Wikipédia. Cita as fontes, não a Wikipédia, pelo amor de Deus. Não, mas na própria Wikipédia tem fonte, ou seja, isso que então, é o ponto. Então, cita as fontes que tá dentro da Wikipédia, não a fonte Wikipédia. E é, é que assim, também tem um problema, muitas vezes, que a ciência ultimamente tá sendo cara. Você tem que pagar pra acessar muitos artigos, então... Uhum. E não só pra isso. É uma bosta. É cara pra fazer também. E pouca gente tá se dispondo a pagar esse valor necessário pra fazer assim. É. Coitado do cara que tá numa universidade de baixo nível. Ah, não consegue nada. Poucas pessoas estão se dispondo e poucas pessoas podem. A ciência tá falida. E isso é preocupante, sabe? Eu acho que isso também é um dos motivos que tem todos os problemas que a gente falou. Isso, a ciência está falida. Não tem investimento, as universidades estão quebradas e é foda. É simplesmente muito foda. Então, toda chance de ciência aberta, gratuita, para as pessoas consultarem a hora que elas quiserem, poderem resolver uma dúvida que elas têm com o celular delas, eu considero válida. E eu tenho certeza que as pessoas que propuseram esse método, Descartes, Francis Bacon, que nem podiam sonhar com a dimensão de conhecimento que a gente tem hoje, eu tenho certeza que eles iam olhar pra uma Wikipédia hoje e iam levantar e bater palma e falar, isso é do caralho. As pessoas precisam disso no mundo. Eu não sei se eles iam levantar e bater palma, porque eu acho que eles iam aceitar e começar a ler, mas tudo bem. Primeiro, assim, 5 segundos de palmas e 10 segundos de vamos ler isso tudo. Ah... Uno nace mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira, escuchamos al mundo con todo su alboroto, los párpados... Dando continuidade ao nosso cast, a gente vai falar agora um pouco das teorias de evolução mesmo, um pouco do histórico delas. Claro que a gente vai dar mais destaque ao queridinho da geral, que é Charles Darwin, mas ele não surgiu do nada, ele não simplesmente acordou um dia e falar, vou revolucionar a ciência, falar... da origem das espécies. Ele não fez isso. Na verdade, todas essas pessoas que são importantes, tipo o Albert Einstein, o Charles Darwin, eles tiveram que ralar muito até pensar em alguma coisa que realmente revolucionou a ciência. Menos o cara que sonhou com a tabela periódica. Isso ele hackeou a vida. Isso eu achei que foi cheat. Mas aí é que tá, Adri. Pra ele sonhar com a tabela periódica, ele teve que estudar muito do assunto antes. Claro. Ele tinha que manjar do assunto. Ele manjava tanto do assunto que ele até sonhou. Então ele teve que ralar muito antes também. Mano, imagina você sonhar com um negócio desses. Você acorda do nada. Não é? Tudo. Tipo, revelação. Bom, as primeiras teorias remontam ao século 6 a.C., com elementos como a origem comum e a transmutação de espécies. E aí temos alguns nomes importantes. O Anaximandro de Mileto, né? Que ele postulava que ciclos de criação, evolução e destruição eram fenômenos naturais que ocorriam a partir do ponto em que a matéria abandonava e se separava do apeiron, ou ilimitado. Muito filosófico essa questão, viu? Essa teoria. A maior parte dos cientistas, usando esse termo bem solto, gregos, eles eram filósofos. Sim. Quem falava sobre ciência na Grécia Antiga eram os filósofos. Tanto é que, assim, o que a gente conhece como biologia, a princípio era chamado de história natural e filosofia natural. Né? O nome biologia surgiu muito depois. E a filosofia é a mãe da ciência. Filosofia é a mãe da ciência. A matemática é tipo o pai, não sei. Enfim, é uma relação familiar complicada. É, a filosofia basicamente é a partir de onde surgiu todas as outras ciências. Elas se destrincharam da filosofia, de certa maneira. Outro que surgiu, outra pessoa importante surgiu, foi o Empedocles, que foi o criador da teoria cosmogênica dos quatro elementos, que diz que toda a matéria é feita de água, terra, ar e fogo, né? A matéria também da vida, então a vida também é feita pelos quatro elementos. Tem nada a ver, né? Essa teoria. Não tem nada a ver, mas lembrando, né? Eles estavam fazendo o que eles podiam com o que eles sabiam na época. A gente tá falando o quê? De 500 anos antes de Cristo também, né? Pelo amor de Deus, é muito tempo atrás. Aí tivemos um árabe, o Al-Jahiz, né? Fez importantes observações sobre o comportamento de insetos e adaptações de parasitas ao hospedeiro também. Tivemos o Ibn Miskawai. Sei lá, Miskawai. Esse cara, ele é persa. Sim, que é um dos primeiros pensadores de fato a descrever um processo evolutivo em que os seres, quando dotados de energia divina, entre aspas, de energia divina, se transformam em outros superiores, em outros seres superiores. Que é muito espiritualista também essa teoria, viu? É espiritualista, pero no mucho, se você for pensar bem. Porque a chave da ideia dele, que foi até o que foi aproveitado pelo Darwin, que ele estudou esse cara enquanto estava estudando árabe. Que é justamente seres se transformando em outros. O que ele chamou de energia divina, a gente foi descobrir depois que nada mais era do que tempo. Tempo e pressões evolutivas. É legal a gente falar aqui que, a partir do início da era cristã, por assim dizer, as ciências começaram a florescer de verdade, não na Europa, mas na Ásia. Principalmente Oriente Médio e Índia. Então, alguns dos maiores nomes da ciência, se você for pesquisar física, química, própria biologia, você vai encontrar nomes árabes, nomes persas, você vai encontrar nomes chineses, nomes indianos... Né? Que a Europa passou muito tempo parada no tempo, enquanto que a Ásia fervia de conhecimento. Nesses locais, a ciência estava fervendo, como a Andréia falou. Tanto que daí, quando a Europa entrou em contato com essas nações novamente, aí a ciência voltou à Europa, por assim se dizer. Só por essa razão. Enquanto naqueles locais já tinha se envolvido durante muitos e muitos anos, coisa que ele nem imaginava. É, tanto que, especialmente no Oriente Médio, que começou realmente a medicina, a astrologia surgiu ali também, se não me engano, e que futuramente virou astronomia. Inclusive, tem uma história que eu acho interessante. A matemática se envolveu bem lá. De onde você acha que vem a palavra álgebra? Uma palavra árabe. Tanto que, assim, se eu não me engano, na China, eles estavam tão evoluídos que eles já tinham pólvora antes que a maioria. Foi a China que criou a pólvora. Sim, tanto que eles de tão evoluídos e pra Feitex eles estavam na época, né, nesse sentido. Com a química. Ou seja, enquanto os europeus estavam morrendo de praga. Sim. Beijo pros europeus. Curiosidade, sabe qual uma das maiores coisas que ajudou a praga pra eles? É que eles acreditavam que, por exemplo, quando tinha alguma doença, alguma coisa assim, tinha que matar gato, porque gato era cria de Satã, alguma coisa assim. Bonito, considerando que a doença era transmitida por pulgas de ratos, de ratos, né? Exatamente. Então, tipo, começou a peste negra e falou assim, vamos matar os gatos, e piorou tudo. Vamos matar os gatos, vamos deixar. Isso, queridos, é seleção natural, acho. Vamos matar os gatos e deixa o lixo lá fora mesmo, não tem nenhum tratamento. Tá bom, velho. Depois disso, quando os europeus finalmente começaram a tentar estudar sobre o assunto, né? É, você teve o Pierre Louis em 1745, que ele veio com a teoria da geração espontânea. Que se eu me lembro bem, é aquela teoria da onde, por exemplo, você vai deixar uma banana no lugar e da banana vai nascer as moscas. É, isso mesmo. Que, ou seja, seriam coisas saindo de outras coisas que não estão necessariamente relacionadas, né? É, se você deixar uma trouxa de roupa suja, vai nascer ratos dali. É, exatamente. Uma matéria viva se transmutaria em um outro ser vivo. A carne estaria se transformando na mosca. É, né? A louça suja brota espontaneamente da pia. É, mas isso é tipo verdade. Assim. E depois disso nós tivemos o Erasmus Darwin, que era o avô do Charles Darwin, que inclusive foi grande inspiração para ele, né? E na sua obra ele descarta a zoonomia, abordando o aspecto da evolução e a transmutação das espécies, tendo antecipado os mecanismos de seleção. Admirado mais tarde pelo seu neto Charles Darwin e Francis Galton. Francis Galton, ele tem um probleminha. Ele propôs uma teoria com base na teoria da evolução, que é a teoria da eugenia. Ih, polêmicas. Que é a melhora de uma espécie por seleção artificial. Nós vamos entrar nessa caixa de abelhas depois. Depois disso, nós tivemos Georges Louis Leclerc, é isso? Não é? Deve ser. Acho que é. Deve ser um francês. Leclerc foi o conde de Buffon entre 1749 e 1778. Realizou estudos em biologia comparativa, ampliou grandemente as pesquisas em botânica na França e propôs que espécies derivam de outras espécies. Também propôs a teoria catastrófica, para a formação do sistema solar. Segundo ele, os planetas tinham sido formados devido a uma matéria que se prendeu do Sol depois de uma grande colisão ou alguma coisa do gênero. E por fim, o mais injustiçado deles, na minha humilde opinião. Todo mundo xinga ele. Jean Basquiat Lamarck, que propôs a teoria dos caracteres adquiridos e do uso e desuso. Que é basicamente a ideia do um artista pornô vai ter um pinto maior. Que é isso? Pode ser assim? Pode ser isso? Assim? Tantos exemplos que você tinha, podia dar e você tinha que ir nesse. Tomar banho. Tá bom, pode cortar. Então vou colocar uma coisa mais bonitinha. Que é a teoria de que, por exemplo, como a girafa usa muito o pescoço dela vai ficar maior, cada vez mais. Mas isso, é no caso, seria os filhotes, não é isso? É, isso. A girafa que usa mais o pescoço, estufa mais o pescoço para conseguir chegar na planta, descendente dela, teria um pescoço maior em consequência dela ter usado mais o pescoço. Mas já na época em que a teoria dele surgiu, vários cientistas apontaram uma falha brutal no trabalho dele, que era, beleza, mas por exemplo, uma pessoa inteira tatuada, o filho dela vai ser tatuado? Não vai? Uma pessoa que se exercita muito ao longo da vida e fica toda musculosa bombadinha, o filho dela vai nascer bombadinho? Não vai! Então assim, já na época, a teoria do Lamarck, mesmo que ela tenha lançado bases importantes pro trabalho de Charles Darwin, foi duramente criticada. Lamarck, foi bem criticada. Ela foi criticada, certo? Porque ele estava errado. Fazer paciência, mas acontece, você não acerta sempre. Sim, sim, sim. E ele trouxe coisas importantes pra biologia. Ele é um dos injustiçados, porque ele ficou conhecido por ter falado isso, mas ele tem trabalhos muito importantes em botânica. Ele criou o termo biologia, ele trouxe o termo biologia, ele trouxe o termo invertebrados, quando ele começou a trabalhar com esse grupo de animais. Uhum. Se não me engano, pra Sociedade Francesa de Ciência. Então, mesmo que ele tenha ficado mais famoso por essa teoria. Gafe. Pela gafe que ele teve na teoria. Pela gafe, né? Acontece. Aí ele tem uma contribuição muito grande, inclusive no prefácio do próprio Origem das Espécies, Charles Darwin elogia, ele cita o trabalho de Lamarck, ele cita a importância que os estudos de Lamarck tiveram pros estudos dele, né? É, vem na minha cabeça uma coisa que eu li, eu não lembro onde eu li isso, mas era mais pura verdade, que embora ele tenha, quando você faz um monte de coisas certas, mas você erra um detalhezinho, as pessoas vão lembrar daquele detalhe, daquilo que você fez errado, não daquilo que você fez certo, tudo que você fez de bom. E é o que acontece nesse caso. Embora ele tenha tido grandes pontos importantes para a ciência, eles são muitas vezes jogados de lado em prol daquilo que todo mundo viu na teoria dele que estava errado. Mas, inclusive, essa teoria dele, ela tá errada por dois motivos simples. O primeiro, porque ela focou no indivíduo e não num grupo de indivíduos. Sim. E outra, porque ele pulou um passo. Ele pulou um passo nisso aí, um ou dois passos que tava no meio do caminho. Mas se você olhar e realmente analisar friamente, ela é um bom, ela tá quase certa, sabe? Ela é um bom norte para o que veio a ser a teoria da evolução depois. É, o Lamarck, ele é importante porque ele criou a discussão mais forte sobre essa questão da evolução, pelo menos que ficou mais conhecimento popular, vai, porque ele não é tão conhecido, respeitado quanto Darwin, o Lamarck, pelo menos para os populares, né, mas pelo menos gerou a discussão da evolução, a diversidade das espécies, porque uma tem duas espécies de animais, por exemplo, e tem características diferentes. Lamarck tentou propor uma teoria para isso, não deu certo, não é correta, mas ele tentou propor. Ele fez mais do que muita gente na época fez, porque os caras nem propunham. É, só falava mal de tudo. Ficava quieto julgando. Não que isso seja completamente errado, já faço isso muito na minha vida. Mas, quem nunca? O Lamarck deu a cara pra bater, no fim das contas. Então agora a gente vai falar de dois dos nomes mais importantes desse cast. Um deles é óbvio, o outro a gente não citou ainda. Só que esse eu vou deixar pra Ana falar. Os dois. Charles Darwin e Gregor Mendel, que foram responsáveis por uma grande parte da teoria que nós conhecemos hoje. Por que esses dois nomes são importantes? Bem, o Darwin foi ele que idealizou, através das suas grandes viagens pelo mundo, no Beagle. O que aconteceu? Deram dinheiro para ele fazer a viagem pelo mundo todo, porque ele não queria continuar com o curso de medicina que ele estava fazendo. nessas viagens que ele fez pro mundo todo, ele conseguiu visitar muitos locais peculiares. Inclusive, até aqui na América do Sul, ele chegou a ver até vários fósseis por aqui. Sendo que o local que mais se destacou nas viagens dele foram as Ilhas Galápagos, devido à peculiaridade dos organismos que ali habitavam. Então, ele começou, especialmente os tentilhões. Se você já ouviu do Darwin, provavelmente você já ouviu falar dos tentilhões de Darwin. Então, ele começou a pensar, o que que levou essa mesma ave a ter esses caracteres diferentes de uma ilha para outra? O que que está fazendo as espécies serem diferentes uma da outra? Por que que as espécies de Galápagos são tão diferentes do resto do mundo? Então, ele chegou à conclusão de que forças seletivas estavam atuando naqueles organismos. Ou seja, devido às adversidades que eles estavam tendo que enfrentar no ambiente, alguns indivíduos, eu vou usar bem entre aspas isso, mais bem sucedidos do que outros. E esses indivíduos conseguiam passar seus caracteres para a próxima geração. Seria daí o que a gente conhece como a teoria da seleção natural, que vão ser selecionados os indivíduos dentro da população que tem aqueles caracteres que permitem que eles consigam continuar até a próxima geração. Darwin, porém, ele não sabia sempre o calcanhar daqueles dele. Eram quando perguntavam para ele, como é que essas características vão passar? Como é que vai passar para a próxima geração? E aí que entra Mendel. Para a evolução, esses dois nomes precisam se juntar. Porque Mendel ele era um monge, né, Dre? Isso, ele era um monge que aparentemente tinha muito tempo livre e podia plantar muitas ervilhas. Era isso mesmo. Ele tinha muito espaço para plantar ervilha. E o que aconteceu? Mendel, ele estava observando como que as ervilhas eram diferentes, dependendo de como ele polinizava ela. Então, ele pegava o pólen de uma ervilha que era rugosa com flor amarela e cruzava com uma que era lisa com flor amarela, depois com uma que era rugosa com flor branca e acompanhava o desenvolvimento das sementes produzidas pelos frutos para ver como passaria para a próxima geração, como seria a próxima geração. E a partir daí se desenvolveu as bases do que hoje a gente conhece como a ciência da genética. Os trabalhos de Mendel, curiosamente, eles foram desenvolvidos, se eu não me engano, antes dos trabalhos do Darwin, não, André? Oi, sim! E eles ficaram obscuros durante muitos, muitos anos. Lá para Na verdade, não. Os trabalhos de Mendel e Darwin, eles foram muito próximos, mas os de Mendel, ele publicou em 1865. Eles foram descobertos depois. Isso, e o próprio Darwin não tinha acesso, tanto é que ele não soube explicar a origem da variabilidade que o Mendel chamou de fatores. Então levou muito tempo até as pessoas perceberem que as duas teorias conversavam muito entre si. E né? Eles próprios não tinham ideia. E depois, quando as teorias de Mendel, quando os trabalhos de Mendel foram redescobertos, o pessoal deu um clique e falou, peraí, o que esse Mendel viu complementa aquilo que Darwin falava. Então, a partir da junção do trabalho de seleção natural do Darwin com os trabalhos do Mendel, surgiu o que hoje a gente considera como a fundação da teoria da evolução, que hoje se baseia principalmente no que a gente chama de alteração da genética dos indivíduos através da seleção, que a seleção é um dos fatores capazes de alterar a frequência gênica na população, que é o que vai levar à evolução. Uma das coisas que eu sempre gosto de falar a respeito do Mendel é que ele trouxe para a ciência, a gente falou tanto de método científico, mas ele trouxe para a ciência a repetição. Sim, porque ele repetiu milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de vezes. Literalmente milhares de cruzamentos. Então, assim, o trabalho dele, ele coletou um volume de dados brutal. E ele trouxe estatística pro trabalho. Ele não era um biólogo, ele não era um naturalista, ele era um estatístico. E ele trazer estatística para os estudos de ciências biológicas, por si é uma revolução. Tanto é que hoje em dia nós usamos estatística para tudo. É uma das ferramentas mais importantes e mais confiáveis que as ciências todas têm, inclusive as ciências humanas. Sim, sim. É, hoje em dia não se tem ciência sem estatística. Exato, a gente não consegue mais fazer ciência sem estatística. E o método que o Mendel trouxe de repetição à exaustão, de obter um volume grande de dados, cruzar os dados, usar matemática para tirar... Esse homem deve ter sonhado com ervilha, pelo amor de Deus. Não é? O pessoal do monastério dele devia ter enjoado de comer ervilha, porque puta merda. Mas vamos falar a verdade? Então... Vamos falar a verdade? Ele tava no monastério e plantava ervilha. Ele também não tinha muita coisa que fazer, porque não tinha TV no monastério e não tinha parceiro, talvez, que ele gostasse, então... Bem, uma coisa é certa, tinha comida pra todo mundo depois. Nossa, eu fico pensando, os parceiros de monastério deviam estar olhando. Mas ervilha de novo, que parecia, pelo amor de Deus. Lá vem esse veio da ervilha, sopa, ah, meu de Deus ervilha, do céu. Sopa de ervilha, salada com ervilha. Sopa de ervilha, quem fez a sopa? Foi o meio. Ah, sabia. Esse cara não chega mais perto da cozinha. Quantos potes tem na sala? Nossa, gente, eu realmente fico pensando que a vida dos colegas dele de monastério devia ser muito difícil. Nossa, na época. O Mendes devia ter sofrido um bullying, isso sim, cara. Se é que ele não fazia eles ajudarem ele. Ele deve ter sofrido um bullying violento ali no monastério. Na verdade, é bem provável que o pessoal do monastério tenha ajudado ele, que eles falassem, não tem nada pra fazer, não tem TV. Vamos plantar ervilha. Vamos lá plantar ervilha, né? Vamos polinizar ervilha. Nossa, gente. No pior dos casos, a gente tenta vender um pouquinho e comprar um bolo pra todo mundo ficar feliz depois. O que você acha? A gente vai lá e troca por feijão. É, né? Troca por feijão. Aí eu botei uma salada de ervilha com feijão. E botou ervilha no feijão. Nossa, que morte horrível. Mas é leguminosa também. Deve ter sido uma época complicada pra eles, mas tudo bem. Mas com os trabalhos de Darwin e os trabalhos de Mendel, a gente só realmente conseguiu ver o panorama maior a partir da década de 30, em que biólogos, aí já com o nome de biólogos, como Ronald Fisher, deram origem a o que a gente chama hoje, e a gente ama de chamar hoje, de teoria sintética da evolução. Sintética por quê? Síntese. Então, eles enxergaram que os fatores que Mendel enxergou nas ervilhas dele explicavam a transmissão de caracteres e a seleção de caracteres que Darwin tinha visto nos tentilhões, que Darwin tinha visto em várias espécies que ele tinha estudado, não apenas em Galápagos. Na verdade, a origem das espécies é um compilado do trabalho da vida dele como um todo. É, de todas as viagens que ele fez pelo mundo todo. Sim, então assim, a teoria da sintética foi justamente enxergar que os fatores de Mendel eram a resposta para aquilo que estava faltando na teoria de Darwin. Para aquilo que Darwin não sabia explicar. Exato. Em 1940, 40 e 53 foram dois momentos importantes que, de fato, consolidaram essa teoria porque deram o suporte físico para essa transmissão. Os genes estão localizados no DNA. São fragmentos de DNA que contêm informação para a produção de uma proteína ou para a produção de um RNA que vai executar uma função X ou Y. Em 1940, o cientista Oswald Avery descobriu a existência dessa molécula. Em 1953, surgiu uma das grandes controvérsias que as pessoas não falam muito, que eu pessoalmente tomo isso como ofensa pessoal, em que os cientistas Watson e Crick descobrem. É, mas quer dizer, eles só roubam. Descobriram por causa da cristalografia. Qual era o nome da moça? Da Rosalind Franklin. Eles roubaram a pesquisa dela. Eles mandaram a Rosalind fazer uma cristalografia. Ela fez. O que aconteceu? Ela entregou para os caras. Os caras descobriram a estrutura, mas ela falou, tem uma estrutura aqui. Quem ficou com o crédito? O chefe dela e os dois. E a Rosalind Franklin ficou esquecida. Mas com essa cicatriz, infelizmente, a história das mulheres na ciência é uma história de roubo de ideias constante. Mas a gente não vai entrar nesse mérito agora. Eles descobrem a estrutura do DNA. Eles descobrem exatamente como é que esses fatores são passados adiante e são separados. Então aqui a gente tem pesquisas de Mendel, Darwin, Avery, Watson e Crick, ou Rosalind Franklin, se você quiser ser justo, que eles descobrem de fato como acontece essa transmissão de fatores. E consolida a biologia molecular como uma parte muito importante dos estudos de filogenia e evolução. Tanto é que até hoje, algumas pessoas chegam a ponto de dizer que você consegue explicar tudo por biologia molecular. Eu discordo, eu tenho a impressão de que a Ana discorda também. Sim. Como defensoras da taxonomia clássica e defensoras da morfologia que somos, a gente acha que não é bem assim, não é assim que a banda toca. É, a genética é importante, mas eu acho que você também tem as outras coisas. Por que não olhar para as outras claro, coisas também? Claro, a biologia molecular quanto é uma ferramenta entre outras tantas. Quanto mais dados você tem na sua mão, melhor. Sim. É, usa a genética, sim. Usa. Usa a morfologia também, usa o comportamento, usa tudo. A gente consegue obter dados de tantas fontes que você se até uma é burrice. Então, a gente poderia ir além. A gente poderia falar de outras pessoas, a gente poderia falar de outras teorias. Mas eu acho que o principal ponto aqui é: a teoria que a gente tem hoje em dia foi fundada a partir de anos e anos e anos de trabalhos que culminaram quando juntos naquilo que a gente tem hoje. Não foi uma pessoa só que falou, e chegou aquela conclusão. Não, foi necessário várias pessoas avaliarem vários trabalhos e ver como esses trabalhos conversavam entre si, mesmo não tendo sido feitos com tanto tempo e distância física entre eles. Sim. Na época que eles foram feitos. Exatamente. Eles transformaram a forma como a gente faz ciência e como a gente vê ciência e como a gente entende os seres vivos. Hoje em dia, a biologia que nós estudamos, ela é estudada sob o ponto de vista da evolução. Então a gente não fala que a evolução é uma área da biologia simplesmente. A gente estuda todas as áreas da biologia sob a luz da evolução. Como que é? Nada na biologia faz sentido se não sob a luz da evolução? Taxonomia, botânica, zoologia, ecologia, genética, anatomia, fisiologia, tudo isso nós estudamos à luz da evolução. Então é muito complicado quando as pessoas tratam a evolução simplesmente como uma teoria que elas podem escolher acreditar ou não. É, como alguma coisa que a gente falou, que alguém falou na banca de jornal, tipo, é assim! E aí o pessoal, não é assim. Ou, foi só falado, isso aí não vale nada, foi só falado. É muito mais complicado. Eu sei que vocês estão assim, a gente já deu uma boa pautada aí histórica de como é a teoria da evolução, mas por que a gente agora não explica ela e não dá, tipo, exemplificações da prática dela? Afinal de contas, por que não? Claro, o que nós entendemos como a teoria moderna da evolução, você disse? Sim, o que é, e dá exemplos na prática pra ver se as pessoas conseguem visualizar como funciona, entendeu? Por exemplo, vamos começar da época do Lamarck e das girafas, né? É uma boa ideia. Uhum. Por exemplo, o Lamarck dizia o seguinte: tinha girafas, né, de pescoço curto, e aí de tanto elas usarem, ficou com o pescoço grande. E por isso não tem girafas de pescoço curto, tem girafas de pescoço longo, né? O Darwin já diz porque outra... Porque as de pescoço curto não teriam como pegar comida e morreriam. Não, mas é assim, de tanto elas usarem, tentarem esticar o pescoço ficaria grande. Por uhum. isso, elas naturalmente uhum. não são mais de pescoço curto. O Darwin já diz o contrário, diz outra coisa. Tem girafas de pescoço curto e girafas de pescoço longo. Surgiram na natureza, dessa forma. O Darwin não, como vocês já disseram, ele não soube explicar. Por que surgiram da mesma espécie seres de características diferentes? É. De pescoço grande, pescoço longo e pescoço curto. O Darwin diz assim: então, vai ter essa girafa de pescoço longo e pescoço curto. Só que por meio da seleção natural, que seria a sobrevivência do mais adaptado, né? As girafas de pescoço longo conseguiriam sobreviver. Porque eles conseguiram pegar as folhas das árvores mais longas e as girafas de pescoço curto morreriam. Elas não conseguiriam pegar as folhas, né? Então elas morreriam de fome. E por isso a natureza acabaria eliminando essas girafas de pescoço curto e sobreviveriam as girafas de pescoço longo. Então é isso que diria, né, o Darwin. A seleção natural. E a questão da variabilidade agora. Não foi o Darwin que disse. Foi, como já disseram também, a genética, que diz que por meio de mutações aí surgiriam então essas criaturas com diferentes características, e as mais adaptadas seriam as sobreviventes, né? Então a questão do neodarwinismo aí sim é adaptado. Então esse é um exemplo clássico que todo mundo fala da questão de Darwin, o darwinismo, o neodarwinismo. Eu gosto bastante do exemplo do urso. Vocês conhecem o exemplo do urso? Qual urso? É assim, acredita-se que em determinado ponto da história, onde tem os ursos polares, eles eram ursos normais com o pelo marrom. E em determinado ponto nasceu alguns indivíduos, não tem como saber, que houve um pequeno erro genético que ele nasceu com o albinismo. E por causa disso, como eles eram albinos, eles eram brancos e por isso eles sobreviveram mais, conseguiram caçar mais. E por causa disso eles têm mais energia, mais disposição pra cruzar e passar o seu gen pra frente. É, eles tinham mais sucesso na hora de conseguir a presa e... De esconder de... Ficar lá... É, porque imagina um urso pardo no meio da neve. Entendeu? Eu gosto bastante desse. Só que assim, pode ter... Só que na evolução pode acontecer casos que, por exemplo, vamos supor que esse urso que teve sucesso não foi o primeiro. Teve um outro urso que também nasceu albino, só que ele não conseguiu chegar na fase adulta porque ele, sei lá, acabou se afogando num lago. Esse tipo de coisa pode acontecer. Se não tivesse surgido nenhum outro urso branco depois daquele que se afogou no lago, não teriam ursos polares brancos, entendeu? Exemplo recente que a gente percebe é a mudança de população de um tipo de mariposa. da Inglaterra. Isso é exemplo de livro, assim. Ah, de Manchester. É super exemplo de livro, meu Deus. É o exemplo que a gente usa pra explicar pra ensino médio mesmo, porque é um exemplo muito claro e é muito recente. Antes da Revolução Industrial, tinha uma espécie de mariposa na Inglaterra, que as asas eram brancas manchadinhas de preto. Porque e elas se camuflavam muito bem. Isso, porque elas viviam numa floresta que era... O tronco das árvores era extremamente claro, com umas pintinhas pretas. Os líquens que cobriam as árvores, eles eram claros, então elas se camuflavam. Algumas nasciam totalmente pretas, e elas eram, assim, um outdoor para predadores, então elas eram predadas, morriam muitas vezes antes de deixar descendentes, então a imensa maioria da população eram de mariposas com as asas claras. Entrou a Revolução Industrial. Revolução Industrial, fuligem para todo lado. Fuligem para todo lado, os líquens morreram, as árvores escureceram. Com isso, o jogo virou. As borboletas claras, elas ficavam destacadas. E as borboletas escuras ficavam camufladas. Então as borboletas claras passaram a ser predadas, e com isso a população delas diminuiu muito. E as borboletas escuras, por não estarem sendo predadas com tanta frequência, conseguiam se reproduzir e conseguiam deixar uma descendência grande. Com isso, ao longo de poucas décadas, a população que era majoritariamente de borboletas de mariposas claras passou a ser de mariposas escuras. Teve uma inversão total. Além disso, tinham as áreas urbanas que estavam avançando em direção às florestas. E também as mariposas mais escuras, elas iam ficar melhor camufladas, ficavam melhor camufladas na parede de uma casa, por exemplo. Que naquela época era mais só o tijolo escuro mesmo, né? Sem contar a fuligem não só nas florestas, quanto nas cidades, escureciam tudo, né? Era uma fuligem muito, muito, muito forte na época. É comum as pessoas acharem que evolução é uma coisa que necessariamente toma milhões e milhões de anos. Muitas vezes a evolução é só a mudança de padrão de um determinado traço dentro de uma espécie de um tempo X para um tempo Y. É, pequenas mudanças, você consegue até enxergar como esse exemplo de pequenas mudanças. Só que, mano, você vai colocando uma pequena mudança aqui, outra pequena mudança aqui, outra pequena mudança aqui. De pouquinho em pouquinho vai ter uma hora que os dois espécimes vão ser muito diferentes. É que daí que tem a especiação. Exatamente. É, o processo de especiação vem daí, né? Você primeiro separa duas espécies, põe uma barreira física entre elas mesmo, um rio, uma separação de espaço mesmo. Aí, cada um desses espaços vai ter pressões diferentes. Temperatura diferente, disponibilidade de alimentos diferente, disponibilidade de água diferente. Então, as espécies vão ser forçadas, vão ser selecionadas de formas diferentes, que é o princípio dos tentilhões do Darwin. Elas provavelmente eram uma ilha única, que por algum motivo se separou em pequenas ilhas, isoladas. Os passarinhos são pequenos, eles não conseguem atravessar de uma para outra. Então, cada ilha tendo suas pressões próprias, as espécies vão sendo selecionadas de formas diferentes. Aí, se em algum momento elas voltam a se juntar, elas já são tão diferentes entre si que elas já não se reproduzem entre si. Né? Outro exemplo de como essas mudanças acontecem rápido, eu não lembro o nome dos cientistas, mas também é exemplo de livro, que eles estavam justamente estudando os tentilhões do Darwin. E daí o que acontecia? No período que tinha mais chuvas, tinha mais tipos diferentes de sementes do que no período seco. Se eu não me engano, no período seco tinha sementes menores. Então, quem conseguia alimento mais fácil eram os animais que conseguiam comer melhor essas sementes menores. As sementes eram de tamanhos diferentes nos períodos sazonais. Então, os animais de tamanho de bico diferente, eles eram favorecidos durante períodos diferentes do ano. E sempre tinham essa flutuação entre os bichos que tinham um bico grande e os bichos que tinham um bico pequeno. De cada período, um grupo era favorecido. Então, assim, pra gente poder resumir um pouco. O que a gente conhece como evolução hoje? Nós temos espécies que são pressionadas pelo ambiente. Não quer dizer que, assim, não é uma força mágica que transforma elas. Mas é uma mudança do ambiente que força, que seleciona. É uma coisa que já está neles, que surge por mutações aleatórias dos genes, que são selecionados. Se o ambiente, por exemplo, a temperatura muda, alguns indivíduos vão naturalmente ter uma predisposição a resistir a temperaturas baixas. Eles vão sobreviver, os outros vão morrer. Os que sobreviveram vão conseguir passar esses genes adiante por reprodução. Uhum. Então, com o tempo, a maior parte dos indivíduos vão já ter esses genes. Então, já vai ter uma transformação, uma mudança dessa população para a população de antes. Então, a cada mudança do ambiente, novos caracteres vão sendo selecionados. Isso é seleção natural. E também tem um outro fator, Pode acontecer, inclusive tem um caso muito interessante, mas não é evolução natural, seria de raposas, né, no caso. Que você tinha um criador de raposa para abate para fazer roupa, né? Casaco. Sim. E eles pegavam e eles separavam sempre as raposas mais dóceis das mais ariscas. É, eu vi esse caso. E daí o que aconteceu? A maior parte das raposas que são criadas hoje são extremamente dóceis, porque elas não conseguem ficar sem uma pessoa no criador. Sim, só que no caso específico que eu tô falando do criador, eles tiveram alguns problemas. Por quê? Porque esse criador específico que eu tô falando, as mais dóceis, além de passar essa coisa de ser mais dócil, também passou uma outra característica, que é do pelo ruim, sem querer. Aí eles tiveram que pegar e voltar a cruzar com as ariscas até dar certo, entendeu? Então, pode acontecer você pegar uma característica de carona. Sim. É, isso na verdade é muito comum, porque é o... Porque os genes são muito pertos, né? Sim, se eles são próximos um do outro no mesmo cromossomo, então eles vão de mãozinha dada. Vão de mãozinha dada. Né? Então, no caso desse aí, por exemplo, esse aqui tem mais predisposição pra aguentar frio. Ok, ele tem mais predisposição de aguentar frio. Só que junto com predisposição de aguentar frio foi uma outra coisinha que ele não esperava. Esse tipo de coisa também acontece o tempo todo. A gente já mostrou um pouco como funciona a seleção natural e como as espécies se transformam. E tudo tá nos genes. As informações do que tal espécie vai ter uma resistência ao calor ou não, se a pelagem vai ser clara ou não, ela vai ser transmitida pelos genes. E essas diferenças surgem por mutações aleatórias. Do mesmo jeito que, no nosso caso, a gente até pode fazer algumas observações em relação à espécie humana. Nós não somos diferentes dele, certo? Acredita-se que a vida humana surgiu na África, certo? Ela, a partir daí, se espalha por migrações, os seres humanos se espalharam para os demais continentes, antes da separação dos continentes, inclusive. É, o Homo surgiu, teria surgido na África, então, espalhado para o resto do mundo por migração. Tanto que todas as evidências estão lá na África. E depois disso você teve aí uma pequena mudança aí em cada ambiente que favoreceu um ou outro indivíduo. Por exemplo, na Ásia, acredita-se que favorecia indivíduos que eram mais baixinhos por causa do ambiente. Por isso, a média de altura dos asiáticos são menores do que os não asiáticos. A pele mais escura vem justamente pelo fato de a maior parte da África estar entre os trópicos, ser uma área com uma alta incidência de luz solar. Uhum. Então, a melanina, em maior quantidade, era justamente uma proteção da pele. Proteção da pele. Se tinha proteção da pele, você sofria de menos doenças, sobrevivia mais. Sim. Ou então, se você pegar as populações de áreas de gelo, os Inuit, eles têm os olhos mais estreitos, muitas vezes, porque a luz é muito mais forte. Uhum. A luz incide na neve, a luminosidade é muito forte e ela pode trazer problemas para a visão. Então é um tipo de proteção. Teoriza-se, é muito grande. Sim, teoriza-se que é uma proteção justamente para tentar minimizar esse impacto de luz e não ter tantos problemas de visão. Sim, porque a luz reflete na neve. Uma outra coisa curiosa também é que eu tava vendo, tem os esquimós. São os Inuit. Então, eles têm mais sangue no rosto circulando pra manter quente. Porque é uma área que não fica exposta, né? Que se ele não tá com roupa e tal. Pensei também no pessoal que mora nas montanhas do Peru, que, por exemplo, tem mais nemácia no sangue. Eu ia falar disso, sim. Porque... Exato, porque o quarto rarefeito, né? O pessoal nas áreas que tem bastante incidência de malária, que tem as hemácias falciformes, e aí não tem malária por causa das hemácias falciformes. Também tem essa história. Sim! Então, mas essa eu acho legal, porque eu tinha lido uma vez que tinha esse pessoal que morava nas montanhas, que tinha mais hemácias pra facilitar a respiração, né? Só que em contraponto tinha um outro pessoal que morava numa montanha próxima, que eles não tinham mais hemácias. Porém, o tempo de respiração normal deles era mais curto. Então a gente tem adaptações, apesar de não serem suficientes para a gente dividir a população em espécies, a gente tem adaptações para cada um dos espaços. E nós temos, inclusive, adaptações culturais. No caso da espécie humana, tem esse ponto, a questão da cultura. Nós adaptamos o ambiente a nós mesmos. Nós não simplesmente nos adaptamos ao ambiente. Nós construímos casas, nós construímos roupas, nós caçamos, nós criamos ferramentas. A gente planta, muito importante. Sim, boa parte dos nossos estudos evolutivos, quando se trata da espécie humana, a gente não perde de vista a antropologia, que é uma ciência humana. Que a gente não pode perder de vista a importância que a cultura tem para a transformação da espécie humana. Desde o seu início, desde o início do Homo sapiens. E como a gente foi se transformando tem muito a ver com o nosso hábito e com a nossa forma de vida. A gente pode teorizar que algumas áreas do mundo as pessoas têm mais intolerância à lactose porque culturalmente não se consome tanto leite, certo? É mais comum ter intolerância à lactose na Ásia do que nas Américas, por exemplo, porque é menos cultural as pessoas consumirem leite depois de adultas nos países asiáticos do que é por aqui. E por causa disso, é bem mais fácil você passar o gene que tem intolerância à lactose. É um negócio muito louco. É um negócio muito louco. Sim. Então, assim, quando a gente fala sobre evolução, a gente tá falando de um assunto muito mais complexo do que simplesmente o homem veio do macaco ou alguma dessas falácias, inclusive, dessas verdades prontas nome, que as pessoas trazem. O homem não veio do macaco. Não. Já começa ancestral por aí. Comum, ele tem um ancestral comum. É. Ah, foi o que a Ana falou na apresentação dela. Ancestral comum. Please. Não é a mesma coisa. Nós não viemos do macaco. Não é que macaco vira a gente teve um ancestral comum com os primatas. Nós somos priminhos ou irmãozinhos, alguma coisa assim. Para cada linhagem. Isso, caracteres diferentes para cada linhagem. E aí tem os macacos, diferentes grupos de macacos, que também têm caracteres diferentes entre eles e nós. Mesmo que a gente tenha 9,9% parecido com o chimpanzé de gente. Mas e outra, eu faço uma outra pergunta. Por que nós não somos alguns tipos de macaco? Porque tem isso também. Humanos tem que se achar diferente do resto dos bichos. Exato. A gente é muito arrogante de se colocar no centro do universo ainda. A hora que a gente parar de se colocar no centro do universo e se colocar como apenas mais uma espécie numa miríade de outras tantas, a gente vai conseguir enxergar muito mais longe. Mas enquanto isso, a gente é egocêntrico, a gente é narcisista pra caralho, e a gente vai continuar fazendo isso, infelizmente. A gente deu bastante informação técnica, bastante informação histórica, tentamos, do que a gente sabe ou deixa de saber, trazer um pouco de informação pra vocês, mas agora a parte que se ficou alguma dúvida, você pode mandar um e-mail pra gente, tá? Eu acho que seria sim, muito legal se abrir. Por favor, tragam dúvidas, a gente vai... Inclusive, vou jogar essa bomba pra Dê, porque ela vai gravar a leitura de e-mails desse aqui, porque eu acho que... Olha aí. Por favor, gente. Eu vou lembrar disso. Precisa. Eu vou sendo bem sincera, como eu falei pra vocês, eu como professora, a minha missão é tentar trazer o máximo possível de informação, de conhecimento pras pessoas, na medida das minhas limitações. Então, se tiver qualquer dúvida, se tiver qualquer coisa que vocês queiram corrigir a gente, que vocês queiram questionar, por favor, tragam pra nós. Porque lembrando, isso é muito importante. Não existe pergunta idiota, o idiota é não perguntar. Exato! Ai, adoro essa frase. Mas por que eu falei que essa parte é a mais importante? A gente tá falando de evolução numa época em que as pessoas voltaram a acreditar na Terra plana. Voltamos em 1492, eu não acredito nisso. Isso! E não só isso, e a gente tá falando sobre um assunto que é por si controverso mesmo, não precisando ser controverso. Não tem um motivo lógico de ser controverso, mas as pessoas levam isso em modo dedo no cu e gritaria. Então, pra tentar, vamos colocar um pouco do que a gente enxerga sobre esse assunto e debater um pouco sobre algumas implicações sociais e implicações políticas que essa questão da evolução tem. A primeira dessas foi uma que eu falei que eu não ia entrar ainda, que é a questão de religião versus ciência. É uma coisa que eu tenho um pouco de medo até de trazer, porque as pessoas falam que não se deve discutir religião, eu pessoalmente não concordo com isso, mas, querendo ou não, a visão religiosa impacta bastante a forma como a gente estuda a evolução. Como é que vocês lidam com isso? Bem, primeira coisa, que é uma coisa que eu gosto de pontuar, que eu acho que tem que ser bem pontuado mesmo, sabe? Religiões, elas não devem ser respeitadas. Indivíduos devem ser respeitados. Existe uma diferença muito grande de uma coisa pra outra. Porque religião não se ofende, religião não morre, religião não é ferida. Eu acho que a gente pode estender isso pra qualquer ideologia. Pra qualquer ideologia, entendeu? O que eu preciso respeitar é o indivíduo. Se o indivíduo é da religião X, eu vou respeitar o indivíduo. Mesmo que eu não acredite que ele esteja correto na crença dele, ou que a crença dele seja uma idiotice, entendeu? Por mais horrenda que seja a crença dele, é errado você agredir outro ser humano. Ponto. Então essa coisa, religião se discute sim. Se discute. Eu penso assim, religião pode ser discutida. Claro que pode, ué. Como qualquer coisa pode ser discutido. Só tem que aceitar as consequências da discussão depois. As pessoas vão entrar em debate, algumas vão tentar empurrar as convicções deles pra você, e você vai ter que aceitar ou não. Entrar no jogo deles, do debate, ou ficar na sua. Não sei, cara. Eu aceito qualquer afirmação de religião de boa. Só que eu não vou discutir mais à frente, ué. Eu tenho minhas convicções e pronto. Respeita elas, que eu respeito as suas. É aquela coisa. Você pode falar o que você quiser. Só não pode partir pra agressão. Ponto. Exatamente. Você não pode partir pra agressão, velho. Se você quer conversar, se você quer conversar e você não quer bater em mim porque eu discordo de você, eu vou conversar com você sem problemas. Só não parte pra agressão. Mas é aí que tá o problema. Infelizmente, as pessoas estão partindo pra agressão. Seja mais verbal, seja física. Falando pessoalmente, eu tenho a minha visão de fé, eu não tô em nenhum dos extremos, eu não me considero ateia, tenho minha crença, tenho a minha espiritualidade, tô ok com ela, tô em paz com ela. Mas os alunos com quem eu lidava, muitas vezes vinham de famílias extremamente religiosas que falavam com todas as letras, que não acreditavam no que eu tava ensinando, que a Bíblia tinha ensinado uma coisa XYZ e que aquilo era verdade pra eles. E muitas pessoas achavam, me perguntavam, alguns alunos me perguntavam, ah, mas professora, você é religiosa? Você tem uma religião e você dá aula disso? Mas como assim? Eu pessoalmente acredito que não existe contradição nessas duas coisas. Você pode acreditar e você pode entender como a coisa funciona sob o ponto de vista da ciência. As duas coisas não se excluem. Eu também sou dessa opinião. Eu também tenho minha crença, mas eu também acredito na ciência. Na minha mente, uma coisa não exclui a outra, porque eu sinto muito que as pessoas acreditam. É que as duas coisas, ciência e a crença, são mutuamente exclusivas. Então, elas não podem ocorrer ao mesmo tempo. Não entra na cabeça das pessoas que você pode acreditar nas duas coisas. Porque parece que uma coisa nega completamente a outra. Quando não é o caso. Não é o caso. Não, não é o caso. E a sociedade está sendo muito dicotômica. Ou você é X ou você é Y. E aí que é a natureza de todos os conflitos. E aí que entra o que o Jim falou. Eu prefiro não desrespeitar, se possível, não falar nada que vá ofender as pessoas, mas eu acho que realmente eu tenho que me preocupar com as pessoas. Ideologias não têm sentimentos, crenças não têm sentimentos. Eu não tô desrespeitando crença X ou Y, ideologia X ou Y. Eu tenho que me preocupar em não desrespeitar as pessoas, os indivíduos. Que é o que falta. O próprio Charles Darwin sofreu muito com essa contradição. Demais, muito, demais. Muito, muito. Afinal de contas, ele estudou teologia. A fé dele era muito forte. Ele tinha uma criação extremamente religiosa. E ele, inclusive, sofreu muito. Um conflito pessoal muito grande em relação à teoria dele. Porque ele acreditou por muito tempo que a teoria dele era contraditória com a fé dele. O que fez com que ele segurasse a teoria dele por muitos e muitos anos também. Sim, sim. A gente entende que não é uma coisa trivial. Mas hoje em dia, a gente também entende que as coisas não se contradizem. E a questão da religião versus ciência, tá colocando aqui como um conflito, quando na verdade não é. O mundo trata como um conflito uma coisa que na verdade não deveria ser. São aspectos da humanidade. Eu não sou da galera que acha que todas as religiões deveriam acabar, pelo contrário, eu acho que elas são importantíssimas como história, como parte da psique humana. A cultura foi construída muitas vezes ao redor das religiões, então não dá pra gente simplesmente ignorar e tratar tudo como uma coisa horrível, mesmo a gente reconhecendo os erros que ela cometeu. Mas eu acho que esse é um conflito que foi construído e que não faz o menor sentido. Construído, solidificado e sem nenhum sentido. Eu sou ateu, certo? Só que eu tenho estudado muito, porque eu tenho me interessado bastante sobre a filosofia que tá por trás do movimento político, que é o anarquismo, certo? Inclusive, assim, eu vi assim, eu estudei o suficiente pra entender a base de tudo. Eu pego isso e tento levar isso da forma da... a forma de eu viver a minha vida. Assim, é uma regrinha simples, mas pra facilitar eu vou dividir em três regrinhas simples, tá? Que se as pessoas seguissem isso, você não teria realmente mais esses problemas. Que é bem simples. Todo indivíduo tem direitos inatos por ele ser um indivíduo. E esses direitos são o seguinte: você tem direito à vida, a vida é sua, você faz o que você quiser com ela. Você tem direito à propriedade, quando eu digo propriedade é de uma forma mais ampla. O seu corpo é a sua propriedade, assim como o seu carro é a sua propriedade. Eu não faço diferenciação dos dois. Sua propriedade é seu, você faz o que quiser. Se você quiser pegar e tacar o seu carro numa parede, é problema seu. E nenhum ser humano tem o direito de ir contra esses direitos naturais que todo ser humano tem. Por exemplo, eu não posso ferir sua propriedade. Porque ela não é minha, ela é sua. Seja seu corpo, seu carro, eu não posso ferir sua vida, porque ela é sua, não é minha. E a terceira regra é a exceção. Que assim, eu não posso fazer isso a não ser que você permita de o alvará expresso antes, sabe? Você tem que autorizar. Por exemplo, eu não posso pegar uma faca e abrir seu corpo sem que você me autorize. Por que você deixaria eu fazer isso? Bem, porque, sei lá, eu sou um médico. Ou você tem fetiches muito estranhos. Ou você tem fetiches muito estranhos. Uhum. Então, são três regrinhas simples. Você tem vida, você tem direito à vida, propriedade e liberdade, ninguém pode ir contra isso, a não ser que você autorize previamente. E você tem que ter ciência, né? Você enganar não é errado, você não está ciente do que vai acontecer. E eu falo isso porque é simples, eu levo isso também pra religião. Poxa, você quer ter a sua religião? Tudo bem, tem a sua religião. Você vai me agredir? Você vai arriscar minha vida? Não. Então seja feliz. Você vai fazer isso com qualquer outra pessoa? Não. Então você pode fazer o que você quiser, a vida é sua. Independente do que trate a religião. Eu posso achar a religião uma coisa escabrosa. Não importa. Realmente não importa. Se você não tá machucando ninguém, não tá ferindo ninguém, tá feliz. Não importa. Eu não tenho o direito de falar se isso é errado ou não. Não é minha vida. É um assunto complexo. E eu acho complicado. Que a gente não trata ele com a gente não trata ele com seriedade, sabe? Que é, entra um outro problema também, que é um outro extremo. Que do mesmo jeito que tem as pessoas que negam veementemente a ciência, tem as pessoas que tratam a ciência como a sua religião. E que até ignoram certos princípios de ética que devem regir qualquer coisa que você faça na sua vida. Qualquer ética coisa. Eu acho que é o traço humano mais importante de todos. Que são justamente as pessoas que usam as teorias científicas pra fomentar os seus crimes. A gente falou um pouco mais cedo sobre eugenia. Infelizmente, as teorias evolucionistas foram utilizadas muitas vezes pra justificar atrocidades, pra justificar genocídio, pra justificar escravidão. O chamado darwinismo social, que tinham pessoas que queriam aplicar as leis naturais à sociedade, dando a entender que os mais ricos eram mais aptos e que por isso eles tinham o direito a pisar nos mais pobres. Determinado grupo étnico tinha o direito de escravizar um outro grupo étnico. Isso era real, as pessoas tinham escritas sobre isso, tinham artigos científicos sobre isso que na época eram aceitos. Isso é muito... Hoje em dia a gente sabe isso, hoje em dia a gente enxerga o problema que isso era. E que continua sendo, inclusive. Tem pessoas que, com outra cara, com outra roupa, continuam defendendo essas mesmas ideias. Vamos botar nome nessas ideias pra fechar de vez? A gente tá falando aí do nazismo, né? Porque ele pregava isso de uma forma errônea, porque ele... Inclusive, na época, tinha pesquisas horríveis feitas com pessoas que... É. Sim. Primeira coisa, eles estavam de forma errônea, porque o ser humano veio da África, então, entendeu? Já começa por aí, já tá errado aí. Uhum. E outra, tá errado ali porque você tá ferindo alguns direitos naturais da vida, propriedade e liberdade, né? Porque eles estavam querendo, basicamente, matando todo mundo e você tá agredindo a propriedade de outra pessoa, que no caso é a vida e o corpo. Isso tá errado, ponto. E o nazismo, em específico, ele teve muita coisa puxada da ideia da eugenia. Que, pelo menos ao meu ver, me diga que se eu não estou errado, eugenia não é completamente ruim. Ela tem alguns pontos poucos e pontuais que não são dispensáveis. Alguns, ele é controverso. Não todos. Eugenia, ele é controverso. Se você não aplicar a seres ele humanos... É, assim, eugenia pode fazer sentido se você não aplicar a seres Depende, humanos. Depende, Dri. O que é eugenia? Você selecionar traços... Calma aí. Você selecionar traços interessantes e fazer uma seleção artificial pra você purificar uma espécie. Tecnicamente, é o que você faz quando você tá preparando uma lavoura. Você seleciona determinados caracteres que você quer que a sua lavoura tenha. Por cruzamento, por engenharia genética, por alguma técnica assim. Você tá praticando uma espécie de eugenia. Mas esse termo a gente usa pra seres humanos. Tudo bem, mas é que tá. Eu te e pergunto é o seguinte. Extremamente complicado. E se a eugenia for usada pra abolir coisas como síndrome de Down? Ou doenças genéticas. Você está purificando de um mal. O problema principal não é como você aplica, entendeu? Mas aí que tá um problema muito complicado de a gente trazer isso, especialmente para os dias de hoje. A gente tá, assim, dando a entender que pessoas com síndrome de Down ou com alguma determinada característica não têm o direito de... Viver. De existir, por assim não, dizer. Não. É, que foi... Não, mas aí que tá... É, infelizmente... é muito extremo, tem muita gente que acredita nisso, que a pessoa, por ter isso. Um problema, ela não tem o direito de viver, que ela devia sumir do planeta. E qual que é o limite? Não, mas também, aí é se tá. Você abre aí é precedente tá. Pra um determinado... Também mas... aplica como você vai fazer. Por exemplo, tem um filme que eu acho fenomenal, que infelizmente eu não lembro o nome agora. Vamos lá. Que ele pega esse... Vocês provavelmente devem ter visto já. Que ele pega esse conceito da eugenia, onde eles estão numa sociedade, onde você... pega e seleciona o embrião que vai ser fecundado. Fazendo isso, você já tira. É, eu não tô falando quem nasceu com síndrome de Down, eles não eles têm direito de viver. Eu não tô falando isso. Mas você evitar que mais pessoas nasçam com síndrome de Down também é eugenia. Você não só não tá se... matando mas... as pessoas que já não... estão. Mas aí tá o problema. A partir do momento em que você abre precedente pra um traço, antes que você perceba, vai estar, assim, as pessoas vão estar montando os seus filhos como se estivessem montando o personagem deles do Skyrim, sabe? É o Gattaca. Então, eu não sei se o Jim deve estar falando do Gattaca, né, o filme, né? Ele levanta um questionamento muito interessante sobre a eugenia, dizendo assim, os pais selecionam os filhos com as melhores qualidades que eles querem, né? Produzindo-os em laboratório, praticamente. Então, seu filho vai ser alto, vai ser forte, não vai ter problemas de saúde, nada. E, naturalmente, esses filhos que foram nascidos por essa seleção artificial, por essa eugenia, terão os melhores empregos. E os filhos que nasceram de forma natural, sem nenhuma escolha, terão empregos horríveis, de baixo nível, né? E aí a gente vê então uma discriminação da sociedade também, graças à eugenia. Que é exatamente o que iria acontecer se o precedente fosse aberto. Pode ter isso, não nego. Isso é um problema? Sim, isso é um problema. Porém, eu te pergunto assim, você tem o direito de pegar e cercear a liberdade de alguém e falar, não, você não pode? Você tem esse direito? Eu não tenho o direito de cercear a liberdade de ninguém, se ele quer fazer alguma coisa com o próprio corpo ou com a forma dele, entendeu? Porque esse cercear de liberdade é errado. Ah, ele vai fazer coisas que podem gerar preconceito. É complicado. Por a gente abrir um precedente pra esse tipo, até uma discussão ética muito, muito forte. É uma discussão ética, porque você basicamente está cerceando a liberdade de alguém. É moral cercear a liberdade de alguém? Ao mesmo tempo, é moral você querer definir, moldar um outro ser vivo de acordo com a sua visão do que seria perfeito, do que seria válido? E outra, invariavelmente, pode acontecer isso que acontece no filme. Você molda os seus seres humanos perfeitos e aqueles que não nascerem dentro desses moldes vão ser jogados pra escanteio. E é esse o grande perigo. A humanidade não tem, já provou por A mais B, que em qualquer pequena chance de discriminar, ela vai discriminar. E discriminando, ela vai demonizar uma parcela grande da população. E é aí que tá o grande problema. E é aí que as teorias eugenistas são tão perigosas. É isso que dá base pra limpezas étnicas, que é literalmente genocídio de populações inteiras. É esse o maior perigo, entendeu? É o que me assusta. Pessoalmente, é isso. E que, assim, eu acho que a gente não tá tão longe disso. Vendo neonazi surgindo hoje em dia, neonazi brasileiro, cara, que esse povo tem bosta na cabeça, não é possível. Mas você vê pessoas que querem usar, ao longo da história, utilizaram ciência pra justificar racismo, pra justificar preconceito, pra justificar crimes de guerra, e que hoje em dia estão querendo trazer isso de volta, estão querendo trazer essa lógica de volta, estão querendo trazer essa ideação, essa exaltação de um determinado biotipo em detrimento de todos os outros. É esse o problema. Então a gente tem dois lados. A gente tem esse lado da ciência como arma de guerra e do outro lado o obscurantismo, que é total, a recusa da ciência. A gente tá falando dos terraplanistas, a gente tá falando dos criacionistas, a gente tá falando da galera que fala que vacina dá autismo, a gente tá falando... Abraço, a gente tá vivendo no meio de dois extremos. Abraço, Jim Carrey. Isso, assim, ele morreu pra mim aí, infelizmente. É assim que você cria pandemias. Você achando que vacinas vão deixar seu filho autista. Como se isso fosse uma coisa tão ruim assim, como se isso fosse uma coisa tão absurdamente horrível a ponto de você preferir expor o seu filho a doenças do que causar uma determinada condição. Eu lembro muito bem de um post que eu vi uma vez no Facebook que me ilustra bem isso. A moça falou assim, nunca dei vacina pros meus filhos. O que tá vivo ainda tá bem. Então, aí. Inclusive, tem uma outra moda aqui surgindo nos Estados Unidos que provavelmente vai vir pra cá, não vai demorar muito, que é a moda do leite cru. Ai, Jesus. Não era essa galera que esses dias tava comendo aquelas cápsulas de máquina de lavar? A gente tem que parar de pegar as coisas deles. Eu não sei, mas essa do leite cru, porque é o que você tem? Você tem o método de pasteurização, né? Que basicamente você pega o leite, você faz um processinho rápido, que é basicamente uma fervura e mais algumas coisinhas, pra eliminar micro-organismos. Sim, a fervura aumenta a temperatura rapidamente e abaixa rapidamente. E agora nos Estados Unidos tem uma galera aí falando... com a moda do leite cru, que é o leite direto da vaca, sem passar pelo processo de pasteurização. Ah, vamos se fuder, velho. Essa galera come frango cru. Tá querendo morrer de salmonela. Eu não preciso falar aqui. Então. Ai, aí de novo, seleção natural. Querido, se você faz isso, você vai ser uma vítima da seleção natural. Beijos. É o contraste. Temos a evolução tecnológica e o espalhamento da informação. A evolução cultural caindo. Sabe por quê? A informação que é distribuída é a informação incorreta e ela está se distribuindo muito mais rápido do que o interesse Sim. das pessoas de ir atrás da informação correta para poder descobrir tão rápido. É o povo que só lê o título da notícia, só isso. Sim, inclusive eu fico realmente em dúvida se isso é bom ou ruim. Porque eu fico pensando, ah, mano, será que não vale a pena jogar a seleção natural um tempinho aí na sociedade? Ah, ela já tá agindo. Darwin Howard tá aí pra isso. Inclusive, queridos, procurem o Darwin Howard. É, eu sei que é errado você rir da morte ou de graves danos ao corpo de outras pessoas, mas as pessoas pedem. Pessoas são idiotas. Uma outra informação aí, inclusive, engraçada. O padre dos balões ganhou no ano dele. Inclusive, uma outra informação engraçada aí, né? O homem, ele tem uma média de vida muito mais baixa porque ele tem mais chance de aparecer no Darwin Wars. Porque ele faz muito mais merda. Então. Meninos, vocês sabem por que homens têm expectativa de vida mais baixa? Primeiro por causa disso, segundo porque eles se acham acima dos médicos e acham que não ficam doentes e não procuram médicos não. Quando os sintomas aparecem. Fala pro cara fazer... Não, fala pro cara fazer o exame de próstata, pra você ver a revolta dele. Vai lá, filhão. Nossa. Que? Ah, dedinho? Ninguém vai meter o dedo em mim, não. Ninguém, vai, não, porque eu sou muito homem pra fazer exame de próstata. Meu Deus. Você vai ser muito homem no seu caixão, seu arrombado. Vai ser um otário que vai morrer de câncer de próstata, é simples. É complicado pra gente, porque a nossa missão... É informar. E, como professores, como estudiosos, como cientistas e nós aqui do Projeto X como criadores de conteúdo é tentar trazer informação. Até a gente tá abrindo esse cast pra isso. A gente costuma falar sobre entretenimento, sobre filmes, sobre jogos, sobre animes. Esse aqui a gente tá trazendo um pouco de informação, um pouquinho que a gente sabe. Então, assim, a gente só tá arranhando a superfície de uma coisa muito profunda. Então, é importante que a gente sempre questione, a gente sempre busque novas fontes, a gente sempre se informe, leia muito, se informe muito, aprenda muito sobre um monte de coisas. Justamente pra quê? Pra gente não ser vítima de teorias furadas, pra gente não ser vítima de ideias que não cabem, pra gente não ser vítima de Twitter. Perpetuar senso comum, preconceito, burrice e ignorância. A nossa geração não tem o direito de ser ignorante. Nossa geração, com acesso à internet, com acesso aos meios de informação. Um bom passo, se você é dessas pessoas... Eu vou falar pra você mudar, mas um bom passo pra você começar, é um começo. Leia a matéria, não fica só no cabeçalho dela, não fica só na manchete. Tenta ler a matéria um pouquinho e tal. Eu sei que vai ser difícil no começo, mas se esforça um pouquinho. Não vai resolver tudo? Não, mas é um começo, né? Tem que começar de algum lugar. Não tem como a gente se alongar tão mais, até porque a gravação já tá muito longa e eu tô com medo de como que eu vou editar esse negócio. Mas é importante a gente sempre tá ciente de que se informar é nossa obrigação. Nós vivemos uma sociedade da informação e a gente tem que saber se informar. Se você não quer se informar, porque tem pessoas que falam assim, não, eu não quero saber se informar, né? Eu quero ser ignorante. Tem pessoas que são assim. Então, só não espalhe informação errada. Você não precisa se informar. Mas não fala merda. Não fala merda, fica please. Na tua. Assim, se a vontade de falar merda for muito grande, tenta não falar na internet, tá? Porque, assim, eu vejo algumas coisas, algumas pessoas falando coisas sobre biologia que são, assim, fora da casinha. E eu fico pensando, se eu fosse professora desse animal de teta, eu ia estar cavando um buraco no chão e me escondendo agora. Inclusive, se os meus ex-alunos estiverem escutando isso, se vocês tiverem muita vontade de falar bosta, não falem num lugar onde eu possa ler. Por favor, tenha um pouco de consideração comigo. Muito obrigada. E também falar na internet, espalha ainda mais as coisas. Eu já vi várias vezes no Facebook que uma época que o pessoal tinha que falar, gente, calma aí. Eu vi que uma época que o pessoal tava falando que camarão era parente de barata e, portanto, passava doença igual de barata. Isso! Nossa, que vontade de morrer que me deu nessa época. Sabe onde que ela apareceu bastante? No grupo de WhatsApp da minha família. Apareceu lá algumas vezes. É, um é um crustáceo, outro é um inseto. É, peraí, parece verídico. Falar, gente, calma aí, que não é assim, porque o pessoal tava acreditando que eu tinha direito. Eu tenho uma pergunta pra fechar de vez o podcast. Opa, vamos assim, lá. Okay. Fechar. Qual é a do ornitorrinco, velho? Eu tô querendo entender. O ornitorrinco é o mais perto que a natureza chegou de nos dar um Pokémon. Na moral. O ornitorrinco é o pato escolhido pelo cliente. É assim mesmo. Quando ele o ornitorrinco, não é eu secreto. Acho que foi um bicho. Nossa, sim! É uma quimera. Tá vendo? Bico de pato, pelo, é solta ovos. Ai, meu Deus do céu. E é venenoso. Mais legal, hein? Olha, eu só agora vou ser um cara chato. Não é quimera, porque existe um fenômeno na ciência chamado quimerismo de verdade, Que é um erro genético e tal. Não, é a maior curiosidade, é um erro genético, mas às vezes acontece. Mas pode ser o Phil Tucker também, que fazendo experimentos pra, antes de criar a Nina, né? Legal. Beijo para os fãs de Fullmetal Alchemist da gravação. Porra, que belo jeito de terminar o podcast, lembrando da Nina. Ah, meu Deus. Como é que é aquele meme? Eu, você, uma filha e um cachorro? Nossa, cara, não. Não, vamos parar por aqui. Pessoal, vamos encerrar por aqui. É bom a gente encerrar com um pouco de risada, apesar de o meu coração tá chorando nesse momento, porque, né? Gente, muito obrigado por essa gravação. Pessoal, de verdade, qualquer dúvida, qualquer correção que vocês tiverem, tragam pra nós, mandem nos comentários, mandem no e-mail, mandem no Facebook, onde vocês quiserem. Esse não é um assunto que a gente quer que fique só no cast. A gente quer que as pessoas falem sobre isso. Falem conosco, falem uns com os outros. Vamos conversar. Qualquer assunto, quanto mais a gente conversa, mais a gente aprende. Ana, mais uma vez, muito obrigada pela participação, muito obrigada pela força, muito obrigada por tapar os buracos de genética que eu bloqueei da minha cabeça porque foi um trauma na minha vida na faculdade. Muito obrigada mesmo. É, como eu comentei no cast, que me magoa que nesse dia que a gente vive hoje em dia, 2018, ainda tem gente. Eu falei 2017 um milhão de vezes na gravação, agora que eu tô pensando. É 2018 hoje. Que ainda tem gente nesse ano que acredita que outras pessoas, por causa do jeito delas, porque elas não são como elas acreditam que tem que ser, e porque não concordam com as ideologias, acham que não podemos viver porque as pessoas têm ideologias diferentes, são características diferentes. Isso me magoa muito. Uma coisa que eu queria que o ser humano conseguisse mudar, que seja viver, tanto nessa questão das pessoas quanto da ciência. E eu acho que se a gente conseguisse mudar isso, tanto como pessoas, como cientistas, e a gente ia conseguir viver muito melhor. Então, pessoal, muito obrigado. Beijos, fiquem com caixa de entrada. Até Falou, mais. Tchau. Até mais. Tchau. E a Dê tá prometendo que vai fazer um podcast sobre filosofia no futuro. Cobre ela. Ai. Falou. Tchau, gente. Até mais. Até. Sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Seiji, e para começar os nossos recados básicos de sempre, acesse o nosso site em www.projetoxpodcast.com.br, mande e-mail para a gente via contato@projetoxpodcast.com.br, siga nossa fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e também no nosso grupo do Facebook em facebook.com/grupos/projeto.x.podcast e siga a nossa conta no Twitter no @projetoxpodcast. Saiu na semana passada o ExpressoCast 35 sobre games do Nintendo Wiki. Saiba mais o que é esse grande evento que é realizado a cada 2 anos e que aconteceu semana passada, né? Então, link na postagem. Saiu na semana passada também o Projeto X Playlist número 106 sobre Tokusatsu, agora sobre a família Henshin. Iro, na nossa série de playlists sobre Tokusatsu, agora a gente falou então sobre essa outra grande família, família entre aspas, né, que é o resto, no fim das contas, né, é o Henshin Hiro, galera, então vamos lá e escutem também, link na postagem. E-mails curtinhos, rapidinhos. O primeiro e-mail aqui é do Rafael HQ, e ele fala aqui, ó: olá pessoal do PXP, mais um ano de merda em 2017, tomara que o próximo seja melhor, apesar que todo ano falo isso. Eu também. E uma correção, o Zelda Breath of the Wild foi feito originalmente para o Nintendo Wii U e portado para o Nintendo Switch, e não o contrário, como a maioria das pessoas pensam. Apesar do jogo ter estrelado junto do Nintendo Switch, ele já estava em desenvolvimento para o Wii U há muito tempo. Ah, bom saber dessa informação. Valeu, Rafael HQ, muito obrigado por seu e-mail e valeu por tudo. Outro e-mail aqui, bem curtinho, do Bo. Ele fala aqui, ó: na verdade é mais uma sugestão, né? Com o encerramento do ciclo do Pokémon no 3DS, não seria justo um cast sobre a sexta e a sétima geração dos jogos? Acredito que muita gente gostaria do tema, visto que comecei a ouvir vocês no cast 58. Abraços. Bom, Bo, em breve a gente vai ter uma reunião de cronograma e eu vou botar esse tema em pauta. Vamos ver se o povo se anima a gravar esse podcast também, né? Vai ser interessante. Seria legal. Mas valeu por tudo também, Bo. Muito obrigado. E continua mandando mais e-mail, por favor. Fechando esse caixa de entrada, mandando abraços pra galera que comenta também, né, nos podcasts. Abraços então para o Rafael Taira, abraços para o Lucas Santana. Valeu, galera, por mandarem comentários. Valeu, galera, que manda e-mails. Continuem fazendo isso. Ajudem o site, por favor. E é isso. Então vamos fechar esse caixa de entrada. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima edição. Valeu e fui.